Antes de começar, por favor, ignorem algum som de fundo, algum barulho, alguma coisa assim. Estou gravando isso no sábado de manhã, então tem barulho, não tem como fugir. Seguinte, desde que esse podcast começou, eu sempre me esforcei muito para trazer conteúdo com regularidade, então todo sábado sempre tem um episódio novo. E além disso, ter um padrão de qualidade alto para que as pessoas gostem e voltem no sábado seguinte. Consegui fazer isso até hoje. Acontece que nessa semana eu tive um problema técnico e um problema de produção mesmo que fizeram com que pela primeira vez nós não tivéssemos um episódio. De produção, porque o episódio sobre as gulags, eu gravei ele no meio da semana, e eu gosto muito do tema gulags, eu leio muito sobre o tema gulags, é inclusive meu tema de pesquisa para o TCC. E como eu conheço muito dele, eu pensei, cara, eu já li tudo sobre isso, já sei tudo que eu preciso falar sobre isso. Então eu não vou fazer um roteiro muito longo, eu vou só pontuar os pontos. E pontuar os pontos, só pontuar as coisas mais importantes e falo sobre elas na hora. O resultado é que faltou muita coisa. Então, depois, quando eu editava, o podcast tem 1h40, quando eu editava eu vi que faltou Massacre de Katyn, por exemplo. Faltaram as excursões pela Polônia. Faltou falar da Sibéria. E um episódio sobre gulags não pode deixar essas coisas de fora, ainda mais porque são assuntos que não são retratados aqui no Brasil. Assim como foi o Holodomor, as gulags também ficam muito de fora da. Também ficam muito de fora do que nós conhecemos de história. Então, por isso eu preferi não postar esse episódio como ele estava, porque a qualidade não está boa, não está no nível que eu busco sempre trazer, e aí ele seria adiado em uma semana. Não seria um grande problema, porque o episódio dessa semana tava maravilhoso, mas maravilhoso. Sinceramente, sinceramente mesmo. Foi a melhor coisa que eu já gravei nesse podcast e eu acredito que foi a melhor coisa que eu já ouvi em qualquer podcast, pelo tanto de conteúdo e por quão raro é esse conteúdo. Eu sempre quis falar aqui de futebol e fascismo, a ligação dos clubes de futebol da Europa que nós conhecemos com os governos fascistas ou nacionalistas. Mas é difícil você achar conteúdo sobre isso em português ou em inglês porque isso é boicotado, então você não vê lá na ESPN Brasil uma matéria sobre os clubes fascistas da Grécia, você não encontra isso. Para você saber quais são os clubes fascistas da Grécia, tem que falar grego. Saber quais são os da Itália, você tem que falar italiano. E essa barreira de linguagem faz com que eles não saiam dos seus países. Mas um ouvinte mandou um e-mail há um tempo atrás, basicamente listando todos os times fascistas do mundo. E era assim, ó, lá na Polônia tem esses caras e na Grécia tem esses outros, e jogando atualmente a segunda divisão italiana tem mais esse. Era um bagulho absurdo, que clubes que eu nunca tinha ouvido falar. Eu entrei em contato com ela aceitou participar, e ela tem esse contato com os clubes justamente por falar as línguas, falar italiano, então ela conhece muito mais e consegue pesquisar mais próximo, consegue ler em alemão a matéria sobre o crescimento do nacionalismo no futebol alemão, entendeu? Isso faz com que seja algo que a gente não encontra aqui. Então, a gravação era literalmente eu falando: ah, na Itália nós temos a Lazio e a Roma, né? Mas eu acho que é só isso. Tem mais algum clube? Aí contava a história e tal. É bem feito, mas eu não tinha conhecimento sobre o assunto. E ela chegava e falava: não, tem o Hellas Verona que em 97 eles fizeram tal coisa. E aí a torcida se declarou NS e expulsou um jogador do clube porque ele não estava de acordo com os padrões da torcida. E aí em 2005 eles fizeram isso de novo. E no jogo contra o Milan em tal ano. Era absurdo, era absurdo. Era literalmente. Eu ouvi aquilo pensando, cara, eu não tinha ideia que isso aqui aconteceu. Olha que conteúdo rico. E tava bom, sabe? A conversa tava boa, o assunto era muito bom. O tanto de coisa nova que a Carol trouxe era muito boa também. Mas o Discord deu algum bug que deixou o som horrível durante a gravação. Horrível. Eu vou deixar no fim desse áudio aqui pra vocês terem ideia de como tava. Ele ficava grave e agudo o tempo todo, ficava modulando sem razão nenhuma. Eu sempre usei o Discord para gravar e nunca deu nenhum problema. Usava um bot lá de gravação, Craig, e sempre foi de boa. Mas dessa vez as vozes ficavam graves do nada e depois agudas e graves. E o tempo todo no áudio de 2 horas e 15 mudando o tom. Então era inaudível, sabe? Você não conseguia ouvir prestando atenção, porque isso atrapalhava muito. Eu tentei corrigir com a edição, mas não deu. E aí, por esse problema técnico de qualidade de áudio, apesar do conteúdo estar maravilhoso, esse episódio também não pôde sair hoje. Tentei editar, fiquei até 5 da manhã acordado, fazendo o possível para arrumar. O trecho que eu vou tocar aqui é um trecho já editado, que ele estava pior ainda. E mesmo editado ele fica assim, então não teria como trazer isso. E aí por isso não teremos o um episódio essa semana, queria pedir desculpa para vocês. Mas eu falei com a Carol já e ela aceitou regravar. Ela entendeu essa questão do: olha, a gente vai fazer uma coisa aqui que não existe na nossa língua, que daqui a 30 anos, quando o moleque estiver lá ouvindo a história da Lazio pela primeira vez e pesquisar sobre isso, ele vai ouvir esse podcast e ainda vai estar atual. Então, por ter entendido isso e ela aceitou regravar, e obrigado, queria te agradecer aqui. Vamos regravar já na segunda-feira. Eu tenho a semana inteira para editar, vou regravar agora com backup, usando o Audacity para gravar. Então é garantia que o áudio fique bom. E aí semana que vem dá para trazer isso e o episódio de Gulag também será regravado. Só essa semana, especialmente por um problema técnico, não teremos episódio. Desculpem, mas não quer dizer que ele foi abandonado ou que os projetos não vão para frente. Eles vão ir, só vão levar uma semana a mais. Mais uma vez, obrigado, Carol, por fazer parte disso e por ajudar regravando comigo. Uma outra coisa agora, um aviso bom, é que nós temos um grupo do Telegram. Não existe nenhum grupo para falar de fascismo ou de nacionalismo em português no Telegram, e eu acredito que nem em inglês também, eu pelo menos não consegui encontrar. Não porque o Telegram bloqueia nem nada assim, eles são bem melhores do que o WhatsApp nesse ponto, mas porque as pessoas simplesmente não criaram. E aí eu criei lá um grupo chamado Menefrego, que é um grupo do podcast, surge pelo podcast, mas é um grupo fascista. Então, pode indicar para amigos seus que não ouçam podcast porventura, mas que gostem do tema. E a única regra é não ser mala, sabe? Entenda que tem gente lá que vai saber tudo sobre a questão econômica alemã e o cara gosta do assunto, estudou muito sobre o assunto, mas tem um cara também que viu o discurso do Plínio Salgado e falou: cara, que legal, Plínio Salgado, gostei desse cara aqui. E chega no grupo para conhecer mais, entendeu? Então, vamos agir civilizadamente ali. Eu acredito que isso vai acontecer porque, pelos comentários e tal, aqui no vídeo todos os ouvintes parecem ser muita gente boa, mas vamos manter isso lá. Entender que é um grupo para as pessoas se conhecerem, não é um grupo para ficar discutindo política 24 horas e citando mil livros e tal. Falar normalmente, comentar lá o último jogo da Lazio que levaram a faixa do Mussolini e a TV mostrou, sabe? Alguma coisa assim. É um grupo para se conhecer, para criar amizade mesmo. E o Discord também segue. Mas esse grupo do Telegram é mais uma opção de mensagem instantânea. Caso você tenha Telegram, caso não tenha, é só baixar, é um WhatsApp um pouco diferente, trocar mensagem. E o bom do Telegram é que você não precisa colocar seu número, então você cria um nickname, um nome de usuário e usa para participar. É só baixar e na pesquisa de grupo escrever Menefrego e a gente se vê lá e vamos fazer algo novo aqui também em português, porque já é hora de existir um grupo como esse para unir a nossa galera. Sem que tenha nenhum narigudo por perto enchendo o saco. É isso, Menefrega Podcast. Esses são os avisos dessa semana. E semana que vem estarei de volta aí sim com o episódio completo. Fique agora com o áudio que eu falei que pra vocês terem ideia de como tava a qualidade e por que ele não será postado. A ordem que tá aqui, ó. Os países são. Calma aí. Calma. São os países eslavos. Depois Itália, Espanha, Inglaterra, Portugal, Holanda, Brasil e Alemanha. Qual você acha melhor a gente começar? Um que você entenda mais para já começar com ele e depois a gente faz na ordem que tá aqui mesmo.